bem-vindos ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse plano e de todos os outros. Está começando mais um Minigameiros. O Minigameiros. Ah, não, pera. Isso é tipo. Piu, piu, piu. Som de joguinhos, assim, som do. Space Invaders. Brick Game. Eu tava pensando aqui sobre a forma como videogames são representados de forma sonora, né? E aí eu ia questionar, assim, qual foi o momento, né, que a identidade sonora dos videogames foi imprimida na indústria dos filmes para se tornar aquilo para sempre, né? Qual foi o jogo em específico? Mas, mais do que isso, minha mente foi imediatamente para o episódio de Breaking Bad, onde o Jesse Pinkman está jogando o jogo Rage com um PlayStation Move. Antes do jogo Rage ser lançado de verdade. E ele podia ser jogado com PlayStation Não Move? Não podia ser jogo? Jogado com PlayStation Move. E, se eu não me engano, o jogo fazia blips bloops de Atari e arcade ainda assim. Perfeito. Assim como Minigameiros, que é esse podcast no qual a gente fala sobre videogames. E seus blips e bloops. Exato. Todos os seus tipos de blips e bloops. É. E o Minigameiros é esse podcast bônus especial para quem apoia a jogabilidade. Então, muito obrigado a você que nos apoia e permite a gente estar aqui fazendo isso aqui, vivendo disso aqui. E se você está ouvindo aqui sem apoiar a gente, considere apoiar. Por favorzinho. É, e se você continuar ouvindo sem apoiar, seu destino será igual ao do Jesse Pinkman, que é viver correndo da lei. Isso. E da justiça. Usando drogas. Possivelmente. Falando em fugir da lei, André, nós vamos falar aqui de figuras, em maioria dos casos, que operam fora da lei. Que operam fora da lei, exatamente. Mas naquela época existia lei? Opa, existia mais do que lei, Rafa. Existia um código de honra. Uau, aí você falou muito. Mas por quê? Porque 2025 já está estabelecido aí, está sendo, vai ser e continuará a ser pra sempre, né? Inclusive, no nosso podcast de final de ano, esse vai ser o tema do ano, o ano do ninja, né? É verdade. Assim, ó, eu até tirei uma print de um negócio que eu vi, que era alguém falando, tipo... Aqui, era o Guilherme Dias, inclusive. Beijo, Guilherme. Falou, grande momento pra quem gosta de game de ninja e samurai, porque só em 2025, Ghost of Yotei, Onimusha 2, Assassin's Creed Shadows, Shinobi, Art of Vengeance, Ninja Gaiden 2 Black, Ninja Gaiden Ragebound, Ninja Gaiden 4 e Onimusha 5 no que vem. É, nem todos esses têm ninjas. Não, mas são de ninja. Ou pelo menos assim, talvez não seja um jogo de ninja, mas todos esses pelo menos têm um ninja. Olha, mas qual o jogo aqui que não é de ninja? Onimusha. É que é samurai. Ah, ok. E assim, o Ghost of Yotei... Não, mas ó, o Onimusha é só ano que vem, o resto é tudo ninja, vai. É, Ghost of Yotei a gente tem que ver, né? Porque todo o lance do Ghost of Tsushima era um Viraram samurai ninja. Que tava operando mais como um ninja e tudo mais, mas o Yotei a gente não sabe. Ah, ainda. Mas provavelmente ele vai ter a mesma pegada stealth, né? Possível. E assim, é importante a gente dizer que o ninja histórico e o ninja da ficção são figuras diferentes, né? Você lembra daquele filme que era... O filme deve ser o filme mais gordofóbico do mundo. Que era um filme sobre um ninja, só que ele era gordo. É o Chris Farley, né? É Chris Farley. Vocês lembram disso? Lembro. Ninja da Pesada. Ninja da Pesada! Ah, na chamada do filme, chamava ele de Kung Fofo. Kung Fofo. Kung Fofo. É o Fod Fofo, né, do ninja. Exato. E aí, de ninja também, eu lembro muito, ninjas da mídia, que eram três irmãos ninjas, crianças. Sim, Three Ninjas Kickback, como é que chama? Talvez eram os três ninjas da pesada também. Não. Eu acho que eram os três ninjas irmãos, os três irmãos ninjas. Era alguma coisa não, mas acho que é só os três ninjas, talvez. É, em inglês é Three Ninjas Kickback. É só três ninjas mesmo. Só três ninjas. E aí depois é três ninjas contra-atacam e três ninjas em apuros, pelo visto. Não deu certo o contra-ataque, né? Eu gostava desse filme. Mas tinha um jogo do Super Nintendo. Pra essa distinção, eu não vou aceitar o papinho que o Sekiro do Sekiro. Sekiro não é um ninja, ele é um ninja. Mas quem argumenta que ele não é um ninja? É porque ele não é, tipo, o arquétipo de ninja que a gente tá acostumado, tipo, Ryu Hayabusa, ele, sabe? Ele usa shuriken? Ele usa shuriken. Mas ele também usa uma katana, né? Que não é uma arma normalmente associada com ninja. É, e assim, o foco dele é luta de espada, que normalmente também não é associado com ninja. Então, por isso que eu tô falando, ele não é o clichê do ninja da ficção. Mas, nas entrevistas da época, falaram que tanto que a From nem chama ele de ninja no material. Chama só de shinobi, que é o termo pra samurai sem senhor. Não. Não é o shinobi? Shinobi é ninja. Shinobi é ninja. Ronin, Tá. Mas ninja é basicamente isso. É o quê? Um samurai desgarrado. Não. Não é? Não. Não, o ninja é um assassino de aluguel. É, um espião. Na verdade, verdade, tipo, um ninja é um camponês que mata samurais se escondendo no meio da mata com uma foice de colheita. E aí, tipo, como os samurais estavam apanhando muito, começaram a criar a história, tipo, ah, não, pô, os caras... São foda, os caras são muito foda, puta que pariu. Mas se desenvolveu todo um estilo de luta, toda uma coisa... Todo um ninjutsu. Com base nisso, assim. Que são... Jutsu é, tipo, técnicas, né? Uh-huh. Então, ninjutsu são técnicas ninjas. Sim. E aí tinha, né, essas técnicas, esses conhecimentos passados de como se infiltrar, né? Como espionar, como matar. Uso de venenos, né? Essas armas venenos. Essas armas tradicionais. Que o quê? Que feriam? Que não eram armas honradas, né? Porque a gente tem vários níveis aí do quanto que, historicamente, a gente vai querer levar a sério o que é um ninja, né? Porque, realmente, se for ver, é isso que o Tengu falou. O cara que se esconde no mato e usava uma foice de agricultura ali. Mas a gente tem a imagem mais tradicional de um ninja, que é mais esse espião furtivo, né? Que usa a kunai, usa shuriken, usa de estratagemas, né? E de sua inteligência, espiona e tudo mais, e assassina. E sobe parede andando. É. Como é que usa... como é que é, Tengu? Aquela katana pequenininha, o wakizashi? Wakizashi. Wakizashi. Isso é associado a ninja? Não necessariamente. Tem o que eles chamam de ninjato, né? Que é a espada de ninja. Mas é muitos tipos de armas diferentes. Aquela arma que uma das tartarugas ninja usa... O sai. Aquilo é arma de ninja? É, sim. Afinal, são tartarugas ninja, né, Rafael? Porra, desculpa. Porra, mas esqueci, assim... Eu esqueci. É uma arma que existe, não necessariamente só ninja usa ela ou coisa do tipo. Mas tipo, nunchaku não é arma de ninja. É. Nem um, é verdade, um bastão. É. Bastão até é, mas nunchaku não. Tá aí. Nunchaku é uma arma moderna? Tipo, é mais antiga ou ela é tipo uma arma bem... Eu acho que é antiga. Ela é antiga, mas ela é mais relacionada a Kung Fu, né? É, ela artes marciais chinesas. Faz sentido. Quais que são as armas tartarugas ninja? Bastão, nunchaku? Kataná, o sai, o kataná? Bastão. Tem Leonardo, tem duas espadas. Caralho, o Leonardo tem duas kataná. Gente, eu achei que tinha que ser mais leve pras crianças. Assim, aí não é kataná porque é reta a lâmina da espada dele. Mas eles não sabem desenhar. Ninguém mandou. Mas aí, assim, tem esse lado que já é mais fantasioso, mas que é mais comum de se ver assim, né, inicialmente. Mas também tem um modo foda-se completo aí pra ninja, né, que aí você... Tem o Naruto? Tem um Naruto, tem um... O Naruto é um mago, né? Vocês sabem. Sim. Você tem, né, sei lá, o Raiden, né, do Metal Gear e tudo mais, assim, que tipo, Metal Gear Rising, você joga com um ninja? Tecnicamente... Com um cyber ninja. É pra ser, né? Era pra ser. O Metal Gear Rising tem stealth em algum momento? Tem, até que tem. Então, tem. É um ninja, mas não é o foco, né? Não é. De fato, o foco não é. Luta de katana. Pois é. Mas é, e aí, assim, voltando, né, se for ver os primeiros jogos lá que representavam ninjas, né, vai pro arcade, vai pros primeiros consoles ali com aquela série do ninja de Adiamaru, que tem jogo até hoje e tudo mais. Mas eu acho que os dois grandes primeiros ninjas da história dos videogames surgiram quase juntos ali em 87, 88, que foi o Joe Musashi, né, do Shinobi, da Sega, e o Ryu Hayabusa do Ninja Gaiden da Tecmo, né? Sim. Que marcaram ali a época deles, né, aquela época bem dessa... dificuldade absurda? Não, desse fascínio que o Ocidente tava tendo com essa cultura, né, de ninja e karatê e samurai e tudo mais, né, que você tinha muitos filmes dessa época representando esse tipo de coisa, então eles foram muito bem acatados pelo mercado ocidental. Essa época da bolha econômica do Japão, né, a cultura do Japão vazou muito pros Estados Unidos nessa época, tinha até aquela parada do cyberpunk, tem essa influência japonesa, era esse medo, né, do Japão dominar os Estados Unidos e sei lá o quê. Então tinha muito, pra quem não viveu o começo, o final dos anos 80, começo dos anos 90, é filme de ninja pra caralho. É, né? Pra caralho. Realmente. Mas aí, realmente, Shinobi teve lá o jogo original de arcade, daí teve a trilogia no Mega Drive, mais o Shadow Dancer, né, que era um Shinobi-like ali, com o cachorro. Daí tem o quê? O de Saturn, né, que é o... Que é com cenas live action? Isso. Oh, pô, esse jogo a gente precisa jogar um dia ele. Eu nunca joguei ele. Eu só vi também, assim, nunca joguei. Daí tem o Shinobi do PS2, né, que... Que é fantástico, que tem o melhor design de ninja da história. Que já não é o Joe Musashi. Não, né? É o Hotsuma. Hotsuma. Mas mas tem Joe Musashi nesse Shinobi do Play 2, mas você não joga a princípio com ele. Porque esse Shinobi do Play 2, ele é futurista, né? Ele é meio futurista, sim. Então eu achei que não, nem teria relação com Eu sei que dá pra jogar, não sei se ele tem a ver na história. Talvez não seja canônico. Mas, né? Entendi. Sim. E aí no PS2 também tem um outro que é do... Você joga com a Kunoichi, não é? Tem o que chama Kunoichi. No japonês é Kunoichi, em inglês é Nightshade. Nightshade, isso. Mas é no mesmo universo do... E é da mesma galera, né? Tipo uma sequência da Sega, do jogo. Isso. E depois a gente foi ter só o do 3DS, né? Que foi, tipo, 2011, assim. Acho que foi o último jogo do Shinobi que a gente teve. Teve um Shinobi pro 3DS? Tem, que era só Shinobi. É mesmo? Tipo, é verdade. Tem razão. E agora a gente tem um novo anunciado aí, né? Uhum. Esqueci o subtítulo dele, mas é Shinobi alguma coisa. Eu acabei de falar, né? É Shinobi Art of Vengeance. Art of Vengeance. Tá sendo feito pelo pessoal do Street of Rage 4. Sim, né? Sim. O Shadow Dancer é Shinobi 3. Não, ele é um spin-off. Mas ele não é com o Joe Musashi, então... Não, é outro boneco. Outra pegada. O nome é só Shadow Dancer, não tem nem Shinobi no título. Eu achei que era tudo junto ali, misturado, não. Só trocaram o nome. O Shinobi 3 é outro jogo. É porque tem que também tem essa diferença, né? O Shinobi do arcade, o primeiro, ele é bem diferente do Shinobi do Mega Drive. Como é que era o Shinobi do Mega Drive? Eu confundo muito o Shinobi com o Ninja Gaiden. É, o Shinobi, ele era... O Shinobi Ninja Grande, Ninja Gaiden, Ninja Pequenininho. Isso, basicamente começa por aí. Isso, mas o Shinobi, ele não tem tanto foco na parte de plataforma, eu sinto. Ele tem um quê de beat'em up mais, mas ao mesmo tempo não é aquele beat'em up de dar muitas porradinhas, né? Era um beat'em up mais ágil, assim, de passando pela fase e tal. Mas daí você tem o Shinobi, o Revenge of Shinobi, né? Que é o que tinha o Homem-Aranha, o Batman e tal. Uhum. E o Shinobi 3. Sim. E depois esses outros jogos que a gente falou. E aí o Ninja Gaiden. Tem também um Ninja Gaiden muito diferente no arcade, que esse... Que é ruim? Esse eu nunca joguei, Nossa, é acho. Muito ruim, muito. Mas esse sim ruim. É um beat'em up mesmo, né? Sim. E esse Ninja Gaiden de arcade, quando você tá pra tela de Game Over, é o Ryu Hayabusa amarrado numa mesa com uma serra circular, assim, descendo devagarinho, assim. Já se você esperar, isso. Ele morre? Morre. Caralho, que horror. É. Você tem que colocar a ficha, senão vai deixar ele morrer. Que nem no Mortal Kombat 4, que o personagem ia caindo num poço, assim. Mortal Kombat, que tem vários ninjas. Sim, mas calma aí. Não, tem poucos ninjas, na verdade. É. Não. Mas o Ninja Gaiden, então, tem o de arcade, tem a trilogia do Nintendinho. E aí depois, só no Xbox, né? Que aí é o Ninja Gaiden... 2. 2, né? E aí as versões Black, Sigma, Caralho 4, 3 também no... Sim, sim. No Wii U. E tem o Ninja Gaiden Dragon Sword pro DS. Que era no visual ali do Xbox, né? Sim. Do Black. Que você jogava com o DS de pé, inclusive. Uau. Tipo um livrinho. Assim? É. Jogava com o DS na orientação vertical e ele é com a caneta, você controlava ele. Pra Nossa, dar os golpes, que tal. Ideia, ele era, ele foi bem elogiado na época. Ele era legal. Eu joguei bastante dele até. Eu fiz Nossa. Review na época. Ele era legal. Eu lembro dele ser legal. O que não foi elogiado foi o Yaiba Ninja Gaiden. Nossa, Z, Yaiba, né? É um cocô colossal. Yaiba é do quê? Ele é Play 3 360. Ele foi feito pela Concept, que é a empresa do Keiji Inafune. Isso. 2014? Tá... Não, Nossa. Antes. Antes, né? Eu acho que Yaiba é... É, acho que é 13, 14. Ah. E ele é um Ninja Gaiden pra ser, tipo... Ele é a história de um inimigo que foi quase morto pelo Ryu Hayabusa. E ele virou um ninja cibernético que busca vingança. Ué, isso não é... Metal Gear Rising. Metal Gear Rising. E é só um jogo muito ruim. E é zumbi que enfrenta? Eu acho que é uns bichos, né? Porque Ninja Gaiden Z, né? Tem alguma coisa assim. É Yaiba Ninja Gaiden Z. Ah, tá. Ok. E aí agora nós temos aí, né? Estamos tivendo tanto a coletânea com o relançamento dos jogos de Xbox, quanto o lançamento do remake do Ninja Gaiden 2 e o Ninja Gaiden 4 vindo ainda em 2025 também. Sim. Muitos ninjas. Sim. Mas de fato, como o Rafa comentou, Mortal Kombat tem ninja. Uhum. E na verdade, eu tenho a teoria de que se você vai fazer um jogo ou qualquer coisa assim, que você vai criar um grupo de personagens, e esse grupo tem que ser, né, pessoas distintas entre si, com habilidades diferentes e tudo mais, isso tende ao ninja, sabe? Uhum. Quanto mais personagens você fizer, eventualmente vai ter um ninja ali. Uhum. E de fato, assim, eu tava tentando pensar, e eu até tenho um, mas é muito difícil achar um jogo de luta que não tem um ninja. É muito difícil. Eu sei. Aquele que você joga com dinossauros jurássicos. Não tem ninja. Isso. Mas se pá, deve ter um equivalente. Um dinossauro que lança uma estrelinha. Né? É, ele é Velociraptor. Exatamente. Mas porque o Mortal Kombat tem ninja, né? Lembrando que o Sub-Zero não é ninja. Sub-Zero é ninja? Não é. Ele é um Lin Kuei, não não é um ninja. É o quem? Lin Kuei. Ah, tadinho dele. Mas por que, que o Lin Kuei não é um ninja? Porque é outra escola, é outra arte marcial, é outro Scorpio ensinamento. É o Scorpion é ninja. Então o Rain. O Rain é um mago. Olha não. É o Ermac. Aí eu não sei. O Ermac se pá é um ninja. Kitana, esse pessoal, Jade, esse pessoal seria ninja? Não sei. Ah, são, não sei. Como é que é? São Kunoichis. Talvez. Que são ninjas, mulheres. É, se for por esse lado. Mas aí, né, Street Fighter tem a Ibuki, tem a Kimberly. Tem o Guy. O Guy, né, que vem do Final Fight. Ah, o Guy ele é meio ninja, sim. Né? É verdade. Ele é literal ninja. Eu associo ele a outras coisas. Art of Fighting tem o Age. Sim. Fatal Fury tem o pessoal da família da Mai lá, né? Que supostamente é ninja também. Sim, é. Sim. Tekken. Não parece, mas é, né? Tekken tem... O Raven. Yoshimitsu, será que é ninja? Não, acho que não. Yoshimitsu é Cyber Samurai. Mas tem o Raven e a Master Raven. Mas tem uma outra Mitsu, alguma coisa. A Kunimitsu. Kunimitsu. Seria ninja, talvez? Ela é sim. É uma Kunoichi. Você falou do Yoshimitsu? No Soul Calibur. Ataque. Ataque. Que é a ninja que tem um peito do tamanho da cabeça. Peito de bexiga d'água. Física de bexiga d'água, ela tem mesmo. Sim. É. Virtua Fighter tem o Kagemaru. Sim. É, sobre a Mai, queria dizer que no 6 ela faz ninjitsu. Ah, olha. Ela faz os dedinhos assim pra fazer os... Ela faz selos? Então, ela é mais esse tipo... Ela tem as técnicas ninja, né? Mas ela não se veste nem opera como ninja, nem nada. Sim. Ah, o Gai não se veste como ninja também. Ah, de certa forma. Não, ele não coloca uma mascarinha assim. Ele usa um macacãozinho ninja ali. Se põe um paninho na cara, tá um ninja pronto. Tá resolvido o problema, né? Teve uma trend recente... Nada a ver, desculpa. Teve uma trend recente no TikTok que a mulher chegava pro namorado e perguntava: ninja, pirata ou... Dedo no cu. Samurai. Não, era alguma outra cowboy. Coisa. O cowboy, isso. Uhum. Ninja, pirata ou cowboy. E aí o que ele respondia... Dizia tudo sobre ele. É o novo signo agora. Exato. E aí, sei lá, ninja, ele era secretamente gay. Assim... Claro. Pior é que eu escolheria ninja desses três também. Aí. Confirmado. Não. É fácil, mas o melhor é porque, três. Mas é porque... Não, cowboy. Quem que vai gostar do cowboy? Mas tinha que ser muito errado. Tipo, quem tem que ser secretamente gay é o cowboy. Gosta de montar nos outros. Não, o André ia escolher cowboy. Ele gosta de Red Dead Redemption. Não. Ele gosta de morrer de tuberculose. Gosto. Mas assim, aqui pro Brasil a gente tinha que adaptar pro cangaceiro. Cangaceiro. Lampião. Mas, o que mais? O Samurai Shodown tem o Hattori Hanzo. E o outro menino loiro. O Galford. Do cachorro, supostamente, né? Supostamente, o Gen-An, o bicho verde, ele é antepassado da Mai. Que ele é Shiranui também. Ah, olha aí. O que cospe veneno com garrinha? Sim. Uau. Sabe quem é ninja também? Earthquake é ninja. É verdade, o ninja. Como assim? Quem é Earthquake? Earthquake, do Samurai Shodown. Tá. Que ele luta com as foices. E ele se teleporta, ele se multiplica, faz Kagemushi no jutsu. É verdade. Ele é o ninja da pesada. Ele é o ninja. ele é o Kung Fofo. É. Overwatch tem ninja, o Genji. Tem ninja. Team Fortress 2 tem o Spy. O Spy é ninja. Mas ainda é jogo de luta. Ah, o pessoal luta. Aquele jogo da Rare de luta tem um ninja? Clear Instinct? Fulgor é um ninja? O Jaco se veste como ninja. A moça que usa roupa verde? A Orchid, não sei se ela é ninja. Mas eu acho que o mais próximo seria o Jaco. O Jaco se veste como ninja. É verdade. Ele é bem ninja. Se vestir como ninja já é meio caminho andado pra você ser um ninja. Você que tá tentando ser um ninja. Inclusive, a cadela do Galford do Samurai Shodown é ninja também. Olha aí. Ela é uma cadela ninja. Ela é uma cadela, tá? É fêmea. Importante ressaltar. Importante. Não sabia. Então é Kunoichi. Porque no final do Galford do Samurai Shodown 5 aparece ela com filhotes. Eu ia falar que a Nakoruru é uma ninja, mas ela é só uma caçadora. Ela não é ninja. Ela é uma sacerdotisa da natureza. É uma druida. Eu não lembro muito dos personagens de Last Blade, mas imagino que deve ter ninja. Tem também. O Zangetsu, que é ninja, que inclusive o Zangetsu ele é antepassado do Age do Art of Fight. Caralho, mas pessoal, tá tudo ligado. Tudo conectado. Pô, a SNK é louca. SNK verso, porra. No Marvel's Capcom tem o Strider. Pô, inclusive o Strider, que é dos jogos tradicionais, é o meu favorito. Ele é anos 80 também, junto. Ele é anos 80. Ele é um pouco depois do Ninja Gaiden e do Shinobi, mas é que o Strider não se portava como ninja, né? Ele é esse ninja mais tipo. Porradeiro, né? Cyber Ninja. Ele é mais sabe, que é tipo assim, ele escala a parede, ele anda no alto. Ele voa pendurado no passarinho. Ele é habilidoso, né? Ele usa Eu acho que à medida que o Strider foi evoluindo, eles foram deixando ele mais ninja, né? Com certeza. Com mais técnicas e movimentação mais estilosa. O jogo Metroidvania dele, ele é bem ninja. Ele é bem ninja, fato. O ninja do Capitão Comando. É verdade. O ninja do Capitão Comando. Streets of Rage não tem ninja. Streets of Rage não tem. Tem o... A loirinha, ela não é ninja? Não, mas tem um cara que ele é inimigo. Você pode jogar... Acho que é Asura o nome dele. Ah, é o vilão. Sim. Que, que ele é vilão, sim. E no 4 dá pra jogar com ele também. Ele é um chefe do 1, se eu não me engano. É, eu acho que sim. Ou do 2, eu não lembro. Ele tá nos clássicos. Sim, sim, ele é bem roupinha de ninja mesmo. A gente, só pra gente não esquecer de falar, porque a gente tá muito em jogo de luta, mas porra, Rikimaru de Tenchu. Não, a gente ia chegar lá. Ah, a gente vai chegar lá, ok. Não, desculpa. Porque o que eu tava querendo trazer era, beleza, aí a gente tem, né, jogo de luta e tudo mais, mas de fato, acho que nenhum dos ninjas que a gente citou até agora se comporta como ninja. Sim. No que a gente tem, assim, né, desse personagem na sombra, furtivo, né? Furtivo, espionagem. Não tinha jogo de espionagem ainda, né? É. Tipo, no Nintendinho, Super Nintendo, a gente foi ter um jogo stealth mesmo, a partir do PlayStation 1. É, no Metal Gear você já tinha um pouco disso, e Metal Gear sempre teve um ninja também, né? Uh-huh. Tipo, a partir do 2, pelo menos, e a identidade dele vai mudando, né? O mais recente aí é o Raiden, mas... No 1 tem ninja, você só não joga com ele. Não, a gente não tá falando do Solid, a gente tá falando do Metal Gear. Tá, perdão. Não podemos, eu tava olhando aqui os bonecos na prateleira, não podemos lembrar do Shadow Man, do Mega Man 3, ele é um ninja. Ele tem um shuriken na testa. É verdade, verdade. Importante lembrar. E da armadura Shadow Armor do Mega Man X, no Mega Man X6, que é uma armadura de ninja, e ela é completamente inútil, porque você anda em espinho, mas você não tem acesso a nenhuma sub-weapon quando você tá usando ela. Uhum. Você pode dar soft lock no jogo se você usar ela numa das últimas fases do jogo. Qual Mega Man que é esse? X6. X6. Ah, esse é bom. É. RPG, Final Fantasy 4 tem o Edge, Final Fantasy 6 tem o Shadow, e o 7 tem a Yuffie. Tem a Yuffie, sim. 8, 9 tem alguma coisa? Ninja não. Ele tem Ninja Core, né? A inventora lá, a... do 10. A Riko, né? Ela é meio ninja core, mas não um ninja de fato. Eu acho que no 10-2 ela não tem uma roupa de ninja. Acho que todo mundo tem, eu acho que todo mundo tem aquelas classes. É. Mas até aí, tem a classe de ninja também. Nos Final Fantasy que tem classe, né? Sim. Tipo, o 1 já tem ninja, o 5 tem o ninja de sim, novo. Sim, sim, sim, tem. Eu tava vendo se tem ninja nas classes do Dragon Quest, e eu acho que não tem. Que curioso. O mais próximo seria o Tiff, né? Mas curioso. É ninja. É, que a Riko, ela é meio ladra. Que isso, né? Sim. É que no Final Fantasy tem o Troll, né? Que é o arremessar os itens, que é muito habilidade de ninja específico. Sim, e ela arremessa coisas também. Uhum. Outro RPG que tem um excelente ninja, não vou lembrar o nome dele, mas o Live Alive, que tem aquele capítulo do ninja. Ah, sim, é muito bom. Você tem que invadir a mansão do... Verdade, que é muito bom. Já que a gente tá falando de RPG, o meu ninja favorito dos videogames acho que é de um RPG. Qual? Repeat. Ah, o cachorro do... O cachorro do Tales of Vesperia. Verdade. Ah. Ele é um cachorro ninja. Ah, ele é ninja também? Ele é um cachorro ninja. Ele é um cachorro ninja caolho que fuma narguilé. Que fuma... Aquilo lá é ópio. Isso. Aquilo lá é... Falar em ópio e cachimbo, Goemon. Cachimbo. Goemon. O Goemon é ninja? É. Acho que ele é mais samurai. Ah, pô, é verdade. Às vezes tá no título, né? É. Que nem, né? Tipo, a gente citou, mas, né? Uma grandes ninjas dos videogames, Tartarugas Ninja, né? Mas... Com certeza. O Goemon também, né? Pô, saudade do Goemon. Gostava muito de Goemon. O Goemon atual é ninja também. Qual? O que você falou do jogo dele recentemente? Taqueiro? O Baqueiro? O Baqueiro. Não sei. Um tanuki, ele é próximo de um ninja. É o animal mais próximo do ninja. Isso. Porque ele se transforma, ele tem henshin. Sim, sim, sim. Mas eu acho que muitos dos jogos que a gente falou até agora, que nem eu brinquei da Riko ser ninja core, eles são meio ninja core, né? Uhum. Porque eles colocam isso, teletransporte, não é, nos jogos de luta, coloca... Desaparecer com fumaça. É, os ninjitsus pra algumas coisas, pra justificar magia, né? Sabe um grupo de bonecos que não é, de fato, tecnicamente ninjas, mas é extremamente ninja core, os Yiga do Zelda. Eles são. Ah, não, pô, eles são ninja. É, porque no universo não existe ninja, né? Não, mas eles são muito ninja. É a versão ninja daquele mundo. E aí não só os Yigas, né? Os Chica são ninja. Os Chica são ninjas. A roupa, né, dele é de ninja. Sim, teletransporte. Os ninjutsus, né? Porque É verdade. A Impa até usa os ninjutsus. A Impa do Hyrule Warriors é extremamente ninja. Principalmente do Hyrule Warriors. Age of Calamity, né? Uhum. Mas o que eu queria comentar é que eu acho que o primeiro jogo que foi meio que um simulador de ninja, da experiência ninja, é o Tenchu. Tenchu? Acho que sim. E que eu acho que tem poucos até hoje, né? Como o Tenchu tentava ser, assim, porque realmente tinha essa coisa, tanto da furtividade, quanto das missões, né? De assassinato e tal. Uhum. E não era tipo, por exemplo, sei lá, o Sam Fisher é quase um ninja. o Hitman. O Hitman. Mas não é, né? Tecnicamente. Não o Rikimaru é um ninja, sim, né? do início e, ao fim. E eu gosto muito dessa lógica dele, tipo, ah, os ninjas são, tipo, assassinos, agentes secretos e coisa do tipo. E no jogo é tipo, ah, você tem um alvo, entra naquela mansão cheia de guarda e mata o alvo, por exemplo. Você tem que se preparar, tipo, que eu vou precisar pra essa mansão. Aí você tem um briefing, aí você se prepara, tipo, ah, não, vou levar a bomba de fumaça. Essa fantasia de você criar o kit ninja pra você se infiltrar no lugar, eu acho que não tem muita coisa que faz isso. Não. Que eu me lembre, é Tenchu, Mark of the Ninja. Eu ia citar o Mark of the Ninja. Mark of the Ninja. Tem aquela série Shinobi Do da Sony, que não teve, acho que dois jogos só. Mas ela até é feita... Ela é feita por um pessoal que criou Tenchu, né? Tenchu que saiu do estúdio. É. E é bem legal também. Um que vai ter até sequência esse ano, tá? Que eu acho que tem a possibilidade de você ser ninja pra caralho. Ghost of Tsushima. Várias das missões eu resolvia sendo totalmente ninja. Era só stealth, de envenenamento, sabe? Tipo, só usando as ferramentas ali. Era bem divertido. A graça é essa, né? Na verdade. É. Ele te dá o potencial de batalhas honradas com a espada. Mas eu achava bem mais divertido jogar como ninja mesmo. É bem mais legal ter essa fantasia de você, tipo, eu sou sombra, o terror, né? Que voa na noite. Exato. O Batman é ninja, então? Existe uma discussão a respeito disso. O Batman, ele em várias histórias... Ele é treinado pelo Ra's al Ghul. Ele é treinado como um ninja, É a partir, acho que, do ano 1. Que originalmente o Batman, ó, claramente, ele não era ninja desde os 40. Mas não, essa foi a ideia desde o começo. Isso. Mas, eventualmente, acho que hoje em dia, na lore principal dele... É que ele teve o treinamento ninja, pelo menos. Sim. Acho que até nos filmes, né? Nos filmes. No Begins, ele tem treinamento ninja. Pode crer. Mas eu citaria. Acho que o Tenchu é o mais, né? O mais completo, assim, nessa experiência ninja completa, assim. Mas eu gosto muito mesmo do Mark of the Ninja também, nessa pegada de você é super frágil, você não consegue enfrentar quase ninguém, né? No tete a tete. Então você tem que usar muito das sombras e das suas armas ninja. Ninja e artifícios diversos e tal. Ele é um desses jogos que dá muita sensação de badass, assim, de ser um ninja foda. O Katana Zero não é de ninja, mas poderia ser de ninja. É verdade. Porque você vai, tipo, mata. E se você toma uma, você morre também, né? Aquele jogo que é tipo Katana Zero, só que 3D, Cyber Runner, alguma coisa. Ghost Runner, você é ninja? É, sim. É um ninja do parkour. Mas o ninja faz parkour, né? Faz, de fato, faz parkour. O ninja inventou o parkour. Inventou. O ninja, eu não lembro... Na França. Eu não lembro o nome do Ninja Blade da From Software. O nome do boneco. Eu lembro, tipo, ele tem um visual meio motoqueiro, assim. Ele parece que usa um capacete de moto. Ele me lembra tipo, um pouco o Ryu Hell. E eu não lembro o nome do boneco, mas eu gostava muito dele. O Ninja Blade tem uma mitologia interessante até, do pouco que eu me lembro. Se faz muitos anos que eu não jogo ele. Mas enfim, tem ele. Pelo menos, From Software, então, tem pelo menos um ninja. Pelo menos um, se você não quiser contar o Sekiro, mas o Sekiro não, é ninja. Não, pô, o Sekiro é ninja. Não, o Sekiro é ninja, é verdade. Ken Ogawa. Grande Ken Ogawa. Muito bem. Além do ninja, né, da figura do ninja em si, tem uma técnica ninja muito importante no videogame, que é o quê? O Izunotoshi. Que é você pegar o inimigo, você pula nele e dá um pilão rodando giratório. Não, é o ataque do ninja. Exato. O Rock Lee, né? Sim. Clássico do Ninja Gaiden. Amaterasu no Kami faz isso. Então, mais um cachorro ninja. Ah, você pega no caminho o poder de dar o pilão giratório. Importante. Onde será que surgiu isso de juntar um ninja com esse ataque? Eu acho que vem... Eu acho difícil um fazendeiro fazer isso. Assim, depende da plantação que for, né? Não sei, dependendo. Tá louco. Às vezes era maconha, ele ficava bem alto mesmo. Mas, tipo, tem a lenda que os ninjas aprenderam isso observando os pássaros mergulhando pra pescar. Uau. Uma coisa assim, mas, sim, tá ligado? Vou ser sincero, se isso fosse na vida real, os dois iam morrer. Não, claro, óbvio. Não, é só você segurar quem você tá segurando mais baixo que você, que aí ele amortece sua queda. Não, não, porque você... Ele vai cair, você vai escorregar e vai bater. Nada, vai não. Mas menos. É igual ele da cabeçada. Morre, você só fica com a lesão permanente. É igual você dar cabeçada na cabeça de outra pessoa. Normalmente se machuca mais quem tomou a cabeçada. Acabei de lembrar um negócio, uma coisa que me lembra a história dos amigos do André que falava que era anjo. Teve uma época que o pessoal do meu prédio teve a febre de todo mundo e queria falar, todo mundo fazer karatê, a moda é todo mundo, as crianças, tudo fazer karatê. E aí, passei por isso. E aí chegou o menino lá no prédio e falou assim, não, porque no karatê, quando você chega na última graduação, lá na faixa preta, você tem que escolher se você vai querer ser ninja ou samurai. São as duas classes. Jogar muito Ragnarok. É, tem as classes de prestígio, não, né, as karatê. Histórias que, sei lá, meus primos contavam sobre karatê também eram uma loucura. Que tipo, não, a gente chega lá, aí você tem que ficar parado e todo o dojo tem que bater em você e você tem que aguentar. Eles vão ficar te batendo, não. E se você chorar, você perde. Muito você é foda. Era só pra te dar medo, né? É, só absolutamente. E você acreditava. Eu acreditava. Muito eu fui foda. Um dia no judô e falei, pô, isso aqui não é igual o Jiraiya que eu assisto na TV. Decepcionado. Não eu fui um dia, eles não me ensinaram mais a fazer um Kagebunshin no jutsu, sabe? Uma bola de fogo. Deprimente. Mas sobre as mentiras que contam sobre o ninja e as mentiras que os jogos contam pra gente, eu acho que a mentirada do ninja, de você ser um ninja, eu acho que é uma das arquétipos de videogame que eu acho mais gostoso. Eu acho a mentira do ninja, ela é particularmente gostosa pra mim, assim. É. E ela combina muito com o videogame, né? Sim. Tipo, essa ideia da agilidade, né? E das múltiplas habilidades que manipulam o ambiente. É tipo isso, que tipo, a mistura do stealth com esse personagem que é poderoso, mas frágil, mas também é muito ágil, é tudo que eu gosto de arquétipo de ninja. E é badass. Sabe por quê? É. Porque o ninja, em RPG, ele lembra muito o Tiff, né? É agilidade, furtividade. É o ladino dos videogames. Exato. Só que assassino. Isso. É. Igual... O ladino é meio assassino. Não, é uma subclasse. Eu esqueci o termo correto agora. Um degrau a mais, uma especialização. Né? Especialização. É. Porque o ladino, ele rouba. O assassino mata. São coisas... Exato. São ações diferentes entre latrocínio e furto. Exato. O ninja, ele é os dois. Ele é os dois? Ele rouba e ele mais mata. Faz. Mas ele mais mata, né? Ele rouba, mas faz. Ele rouba, mais faz.